Agradeço a vocês pela audiência. Ainda tem mais propaganda por aqui. Eu vou aqui divulgá-la. Já já a gente canta mais canção de mãe, né? Mais um poema de mãe ou uma canção e por aí vai, viu? É, o amigo Zé Félix, uma boa tarde para o amigo Zé Félix, lá na rua Franco Pereira, lá no bairro São Vicente, próximo ao bairro São Vicente, Zé Félix em São Julião, amigo da gente. A dona Eva do Bernaldo, né? Lá na Camaratuba, dona Eva, tá difícil pra gente ver a senhora, né, dona Eva, né? Tá difícil, né? A gente vai uma feira ou duas em São Julião no final do mês, aí só se a senhora caçasse um jeito de procurar a gente, né? Ou uma pessoa, né, da confiança da senhora, tá bom? Beleza, muito obrigado. A gente agradece, mas eu agradeço por a senhora estar acompanhando o nosso programa, programa de repercussão de audiência boa, graças a Deus. Paulo Roberto, tem o que aí? É, tem pedido aí, é? Ah, o Cornelo. Ah, o Cornelo está conectado. Tá, beleza. Vamos cantar aqui para... É, mas a gente cantou Senhora Mamãe, vamos cantar aqui mais um poema de mãe. Aproveitar aqui e dedicar para o Cornelo Oliveira, que também sua família, abençoar sua família, também a Zefa, ligado com a gente, muito obrigado. Também dedicar para seu Zé Manuel de Oliveira, a dona Antônia, né? E quem for mãe, né, tá aí mais um poema de mãe, escrito por um poeta boiador. Valeu, Nelinho, Cornelo Oliveira, é só amizade, viu, gente boa? Ele e a Zefa, muito obrigado aí por tudo, né? Não curei a ressaca direitinho não, mas estou quase bom, viu? Quase bom, viu? Beleza. Falar sobre mamãe, que mamãe é consagrada. Dentro do meu coração, sei que mamãe é guardada. Que quem tem mãe tem de tudo, e quem não tem mãe não tem nada. A mamãe é adorada, simpática, risonha e bela. Mamãe gosta muito de eu e eu gosto muito dela. E domingo, por ser seu dia, vou dar um abraço nela. Quem tem sua mamãe zela, que a mãe tem simplicidade. Porque quem tiver mamãe tem paz e felicidade. Você que não tem mamãe apenas sente saudade. A mamãe é na verdade muito querida e gentil. Mamãe não é nota 100, a mamãe é nota 1000. E dedico esses meus repentes todas as mamães do Brasil. Mamãe não é nota 100, a mamãe é nota 1000. E dedico esses meus repentes todas as mamães do Brasil. 13 horas e 29 minutos, mais aí uma toada, um poema de mãe, depois de Senhora Mamãe, que foi a canção que a gente cantou. E já já a gente canta uma canção romântica para os demais amigos e amigas que estão na audiência do programa. Valeu, meu amigo Nelinho Cornelo Oliveira e a Zefa ouvindo a gente ali na travessa da Avenida Anísia Laura, no seu casarão, sombra boa, lá tem de tudo, não falta nada, viu? Pra gente boa, só pra os amigos, viu? E amigas em geral, viu? Acaba lá, a gente é pesado, não é brincadeira não. A gente agradece aqui, deixa eu me ver aqui, o seu Riba Alencar, o homem do bar mais completo em São Julião, no mercado público completo, que eu digo só de bebida, viu? Lá não tem alimentação nem comida, só se você comprar quentinha e levar pra lá pra comer, né? Pra tirar o gosto, viu? Lá tem toda a bebida do mundo, né? Tem da classe A, da classe B, classe média alta, né? Lá tem tudo, não é brincadeira não. Lá quando eu chego lá, eu bebo bebida logo, é de gente rica mesmo, porque eu não sou fraco mesmo, não sou pobre, pobre é o cão, né? São 13h30. São 13h30, muito obrigado a todos. Eita, Rojão! Aqui nós tentamos levar mesmo uma injeção de ânimo, de alegria, né? Para os nossos amigos que estão por aí paradão no tempo, né? Aqueles cabos que não estão na fubuia se acabando, né? Morrendo apaixonado. Eu vou te contar esse negócio de morrer apaixonado, não é que eu não, viu? São 13 horas e 30 minutos. Muito obrigado mais uma vez à dona Eva do Bernaldo, lá na Camaratuba. E o meu amigo Luciano e a Perpétua, lá no bairro São Vicente, escutando o programa todinho do começo ao fim. Ele e também o nosso amigo, meu amigo João Rocha, lá na Nova Brasília, lá na Presidente Juscelino, né? A gente agradece. Alô, poeta Nivaldo Viana, o cantador da cidade, lá em São Julião, e os demais cantadores, nós agradecemos, né? Os que estão por aí, por esse mundão, na luta diária, né? A gente agradece. Alô, pessoal aí do povoado São João Batista, muito obrigado. A Vivi, a Avenida Jesus, gente boa, amiga da gente. É Luiz, meu amigo, Antônio e a Maria de Fátima na Fazenda Diamante, no interiorzão de Vila Nova. Seu Pedro Sabino de Lima, lá no sítio São Carlos. Pessoal aqui da Joaquim Hipólito, muito obrigado. O Juvenal, a Maria do Juvenal, o pessoal também da Napoleão Pereira, seu João Sabino de Lima e a dona Joana. A gente agradece. E a todo o povo que acompanha a gente, esses dois dias aí, no meio da semana, quarta e quinta, de 1 da tarde até as 2. Sigilo de amor é a canção, hora certa 1h32. Quem quiser viver à toa, perdendo noite de sono, goste de uma pessoa que é casada e já tem dono. Eu sou casado, mas vivo amando alguém escondido, e essa pessoa que eu amo é casada e tem marido. Estou perdendo a cabeça de viver pensando nela. Só não quero é que aconteça nada mal na vida dela, porque se eu deixar quem vivo no meu lar, no meu abrigo, ela também se separa pra depois casar comigo. Eu a amo, ela me ama, ela me quer, eu lhe quero. Só que tá havendo drama com o nosso amor sincero. Ela é comprometida porque já tem outro alguém. Só que eu já disse pra ela que eu sou casado também. Eu a quero, ela me quer e está sendo proibido. Eu temo a minha mulher e ela teme a seu marido. Onde existe amor e medo, feliz ninguém pode ser. Nosso amor é um problema difícil de resolver. Eu a chamo de amiga e ela me chama de amigo. Eu não quero que ela diga e ela sabe que eu não digo. Minha esposa e seu esposo este drama estão vivendo. Dois traídos inocentes, dois traidores sabendo. Chance nenhuma tivemos, mas ela gosta de mim. Mais de uma jura fizemos pra nosso amor não ter fim. Sendo que ninguém descubra essa amizade da gente, o nosso amor viverá em segredo eternamente. Sendo que ninguém descubra essa amizade da gente, o nosso amor viverá em segredo eternamente. É uma coisa medonha, sigilo de amor. Foi a canção bonita que você acabou de ouvir no programa. E a gente agradece a todos os amigos. Alô, Chicão Rafael, meu amigo Chicão Rafael, lá no Madacaru, São Julião. Alô, meu amigo Zé Manel, no Bravo, e a Toinha. São pessoas amigas da gente, muito obrigado. O meu amigo João Miguel de Brito, na Fujona. O Luiz, a Tica da Dona, o seu tio Tonho Grande e a Dona Edovige. Muito obrigado a vocês pela audiência, vocês de Fujona, São Julião, de Alagadício, vocês aí do Retiro, né? Vocês também das demais localidades e regiões vizinhas, muito obrigado, viu? Alô, você aí da região de Belém do Piauí, muito obrigado. Você também aqui, meu amigo Francinácio Leal, amigo da gente, frentista lá do posto do meu amigo empresário Amâncio Galdino, né? A nossa amiga Marineide, lá no interior de Belém do Piauí. A gente agradece a irmã do Francinácio, muito obrigado, e a todos de casa e a todo o pessoal que escuta o programão Cultura em Ação. E mais uma propaganda por aqui, vamos sapecar no meio do mundo para a gente caçar mais uma canção. Você que tá tendo carro, álcool, a gasolina, na hora de pedir peças, elas pistão buzina. Fale com o irmão divino, mestre da oficina. Autopeças Lima, peças e parafusos para o seu carro, troca de óleo, lubrificantes e muito mais. O endereço você já conhece, próximo ao balão que vai para Monsenhor Hipólito, em Campo Grande do Piauí, falar com o mestre divino, o irmão divino, com a oficina mecânica ao lado, é só procurar. Alô, Goiano, né, lá no Cansanção, São Julião. Goiano é filho aí do Nilo e da Maria Francisca de Carvalho. Muito obrigado a vocês aí e a todo esse pessoal bom que nos acompanha. O poeta Lauzinho Lalau, né, e demais pessoas. Você da Coab 1, da Coab 2, né? Aí em São Julião, muita gente boa que escuta o programa. Mais uma vez, a Fátima Lima, muito obrigado. E demais pessoas que nos acompanham, tá bom? Deixa eu mandar aqui uma boa tarde aqui também para o meu amigo, seu Chico, o seu Chico Tunico e a Tunica, aqui na Avenida Principal, ali depois do posto de combustível, né? E todo esse pessoal que escuta o nosso programa. Vamos cantar mais. Pessoal da Serra de Dentro, Alagoinhas, o Piauí, obrigado, meu amigo Zé Cassiano, a Rosa, são amigos da gente, gostam de cantoria. João Bola tá viajando, mas vai chegar, né? Um alô também para o na Serra do Proviso 3, o Deto de Manoel Joaquim, a Caxica, muito obrigado. Rapaz, o nosso amigo Bonzinho tá ouvindo o programa todinho, não é brincadeira não, viu? Ele tava lá em Valdinar, ele escutou o programa da quarta da semana passada, todinho do começo ao fim. Ele gosta de umas canções apaixonadas lá, não é brincadeira não. Se danou lá para beber e para cantar, ainda fez eu botar a viola para cantar, né? Eu disse, rapaz, eu canto, né? Mas eu não tô querendo não, né? Mas ele caçou lá uma galinha gorda lá e aumentou o cachê lá. Eu tive que cantar duas canções para ele para ir embora. Eita, Bonzinho! Bonzinho é descatitado, perdido do talo, não é brincadeira não. Né? Meu amigo Pedrinho Chiquelia, ele conhece as manobras tudinho que tem ali da serra de dentro pra sair na serra velha, sabe? Ele é o chefe. É o chefe da parada, viu? O resto eu não digo não, viu? Vou fazer igual o Tiringa, viu? Vamos cantar a canção dos Donatos, referência na cantoria do Nordeste, na música e em tudo quanto é bom, né? E dedicar para toda a galera que está na sintonia do programa. Eu não entendo como em nossas vidas o amor floresce. O coração manda, o corpo obedece. O destino marca e a pessoa espera. Paz que proíbe cores diferentes, falta de beldade, desquite, divórcio, distância e idade. Todos são problemas que o amor supera. Porque o amor é imprevisível na vida da gente. Só chora quem sofre, só sabe quem sente. Por algum momento já viveu feliz. No idioma dos olhos romântico conversa e escreve. Cresce mais depressa que bola de neve. Marca mais por dentro do que cicatriz. Esse amor que atormenta o jovem, aos velhos conforma. Que começa ínfima e sai ganhando norma. Toma nossa mente e se aloja no peito. Segue quem ama, em silêncio leva o lustro à loucura. Modifica hábito e muda com postura. Mostra qualidade, esconde defeito. Duas vogais e duas consoantes eu preciso apenas pra passar por cima de mágoas pequenas e não dar ouvido ao que diz o povo. O amor faz se tornar real o que a gente sonha. Esquecer orgulho, perder a vergonha, quebrar juramento e ir atrás de novo. Quando o cupido do amor descobre aonde a gente mora, faz quem se apaixona pensar toda hora. Beber, ouvir música e viver de ilusão. Casualmente o que a vida escolhe a gente não programa. O nome que gosta e o rosto que ama. E o coração anda pela contramão. O amor é misto de dúvida e certeza, de paz e revoltas, acertos e erros, de ida e de voltas, de altos e baixos, contra e a favor. Segundo Freud, deste mal sem cura, todos têm um surto, mesmo que ele seja perigoso e curto. Não há quem resista às tentações do amor. Beleza pura, programa Cultura em Ação, a gente se esforçando bastante para que o nosso programa, né, tenha uma audiência boa e graças a Deus a gente tem. Muito obrigado aos apoiadores da cantoria, os patrocinadores do programa, e a gente agradece de ponta a ponta, de canto a recanto, a você que está conectado com a 87,9, o Rádio Diferente e o canal Cidade Poesia TV. Alô, meu amigo Zezinho Toim, né? Ali também depois da pracinha, ali meu amigo Vicentinho Oliveira, o Zé Arnaldo, o Galego, gente boa, e demais pessoas que escuta o nosso programa. em plena rua nós nos encontramos, disfarçadamente nos cumprimentamos, por detrás dos olhos muita coisa é dita. E na primeira chance, sem vermos ninguém, você me pergunta se está tudo bem. Eu digo, você parece que tem proteção dos astros pra ser tão bonita. Nosso amor nasceu sem ter liberdade, faz parte da nossa clandestinidade, na rua ou no campo, no carro ou na cama. Nada além de amigo pra família eu sou. Na noite de núpcias, juiz não casou. Faltou testemunhas, Deus testemunhou. E é de esconde-esconde que a gente se ama. Quando você liga que eu lhe atendo mal, pelo tom da voz sente o meu astral, e pede que eu me acalme até por favor. Nós dois somos cúmplices da noite pro dia, de bilhete anônimo, de fotografia, confissão do padre, segredo da CIA, nada é tão oculto quanto o nosso amor. Vivemos de código, de troca e de afetos, de rápidos encontros e planos secretos. Sem usar algemas você me prendeu, e é fora da lei que a gente namora. Nós dois dependemos da sorte e da hora. Parecemos tanto por dentro e por fora, que eu às vezes penso que você sou eu. Penso que você sou eu. É uma coisa medonha o programa Cultura em Ação, quartas e quintas de 1 da tarde às 14 horas pela Rádio Com. A apresentação, Manuel Silva, o Cantador do Nordeste. A gente agradece a você pela audiência, você que está conectado pelo rádio do aplicativo, baixando aí o app da rádio. Nós agradecemos a você por esse Nordeste afora, também pelas redes sociais. Muito obrigado pela audiência e pela sintonia. Hora certa, são 13 horas e 48 minutos. Ontem eu comecei aqui no final do programa cantar um pouquinho da Comadre Joana. Aí, Valdinado Boteco acha bom. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui dizer menos uns 3 estrofes ou 4. Mas... endoideceu. Um velho morreu e uma velha passou mal. Tinha um touro no curral, quebrou a cerca e correu. Comadre Joana, só sendo feita de matéria desumana. Comadre Joana, parece feita de rapadura e banana. Secou cundo, um olho tortou de fundo e as orelhas balançando. Comadre Joana no tamanco não tem salto, dormindo ronca mais alto do que porca namorando. Madjana, Madjana, parece feita de matéria desumana. Madjana, Madjana, só sendo feita de rapadura e banana. Joana é perna desmantelada, que a bicha é bem ressacada e tem um gesto incomum. Comadre Joana tem 42 chamegos, farreia com 30 negros de manhã cedo em jejum. Comadre Joana, só sendo feita de matéria desumana. Comadre Joana, parece feita de rapadura e banana. Até onde eu lembrei aqui, eu cantei, viu? A Joana é toda descatitada mesmo. Já são 13 horas e 51 minutos. O programa é Cultura em Ação, pai. Deixa eu mandar uma boa tarde do programa a todos os amigos. Qualquer contato para apresentação, para cantoria, para palestra a respeito do cordel, quer conversar a respeito de cantoria com a gente, é só ligar no meu telefone fora do ar. É o 988-988-2106-97. Prosseguindo com o programa, muito obrigado a todos. Deixa eu mandar aqui um alô para o Damásio, da Dona Mariquinha, lá do Damásio daqui para São Julião, Dona Mariquinha lá na Bela Vista, São Julião, muito obrigado pela audiência e demais pessoas que nos acompanham. Amor de mãe, né? Para completar aí mais umas três canções de mãe, vamos arrochar o nó. Poeta Manuel Pereira tá ouvindo a gente lá no fim do mundo, lá no Mato Grosso, né? A Joana também tá ligada, né? Mas tá aí com o sentimento de mãe. Ela não tem mãe, mas é mãe. E de qualquer maneira, mãe é mãe, né? Mora no coração da gente, né? Eternamente. Valeu, Joana. Não há quem sofra no mundo como uma mãe amorosa, e seu sofrimento é profundo, vive triste e pesarosa, cuidando dos filhos seus, entregando eles a Deus. E a Maria concebida perde a saúde e o sono, e às vezes no abandono termina o resto da vida. Quando um filho cai doente, a mamãe para o servir, passa a noite impaciente sem ter direito a dormir. Do seu filhinho cuidando, beijando e a consolando, tristonha e aperreada, com o coração sem dolo, deita a criança no colo e amanhece o dia acordada. Depois que amanhece o dia, entra na luta diária, dando auxílios, garantia e assistência necessária. E depois que a família cresce, tem moça que se enraivece, nem sequer se lembra dela, e começa a arranjar namores, porque não lembra das dores que a mãe padeceu por ela. Quando é um rapazinho, muda logo a diretriz dos pais, esquece o carinho e vai para o sul do país. Por lá sem trete, com ganho e prazer de todo tamanho, nem se lembra mais de cá, na farra e na bebedeira, esquece a mãe verdadeira e termina a vida por lá. Thank you. Se por casualidade o filho erra uma vez, nas mãos da autoridade vai conduzido ao xadrez. Sua mãe abana o pranto, envolve o rosto no manto, num sentimento sem fim, com o rosto enlagrimado, diz chorando ao delegado: solte ele, prenda-me. Se a mãe vê o filho dela numa luta com alguém, pelo amor que tem ela entra na briga também. Não respeita tiroteio, do barulho entra no meio, com o peito encorajado, se transformando em guerreira, passa por bala e peixeira e vai buscar seu filho amado. Uma mãe é quem lamenta pelo um filho toda hora, coitada padece tanto e nenhum menino lhe adora. Uma filha finalmente só sabe o que uma mãe sente quando um moleque ela tem. E filho que do pai esquece, só lembra que o pai padece quando um dia é pai também. Finalmente uma mãe sofre mágoa, desgosto e tortura. Coração de mãe é cofre, difícil guardar amargura. Pelos filhos tudo faz, além disso ainda é mais cativa do seu dever. Não tem descanso um segundo, que a pobre mãe nesse mundo só nasceu para sofrer. Aí, Amor de Mãe, é mais um poema, é meio comprido, mas o povo gosta, né? O pessoal solicita muito nas cantorias. Eu vou cantar uma canção pequenininha aqui, são 13 horas e 57 minutos, né? E Padre Luciano, haja áudio de lá pra cá, gente boa, tá ouvindo o programa, ele grava todinho. É lá na cidade de São Julião. Muito obrigado aos demais amigos e amigas de Vila Nova e de toda a macro região, você que escuta a Rádio Com. Obrigado. Boa tarde, é o pastor Menezes chegando, já já tem o programa Minutos com Deus. Não sei se dá para eu cantar aquela canção pequenininha lá, acho que dá. É. Já faz muito tempo que por ela eu vivo, feito um idiota de cabeça tonta. Me declarei tanto que fiquei sem jeito, levei tanto fora que perdi a conta. Mas eu sou teimoso e dela eu só desisto quando a última estrela deixar de brilhar. Antes que o mundo pegue fogo, eu quero ver o nosso amor pegar. A mãe dela é doida pra ser minha sogra, o pai ser meu sogro, sei que também quer. Os irmãos, os tios, a família toda, torce que ela seja a minha mulher. Mas não adianta entrar no céu à força, não vai ter namoro só se ela quiser. Eu jurei pra mim de esquecer você, mas o coração não cumpre o que promete. Toda vez que a vejo o amor se renova, toco no assunto e tudo se repete. Eu diz muitas bocas, já ouvi um sim, mas da boca dela só recebo não. Conviver com isso não tá sendo fácil, pobre do meu coração. A mãe dela é doida pra ser minha sogra, o pai ser meu sogro, sei que também quer. Os irmãos, os tios, a família toda, torce que ela seja a minha mulher. Mas não adianta entrar no céu à força, não vai ter namoro só se ela quiser. Alô pra Rita do Poleca. O Poleca é a dona Rita lá na Serra de Dentro. A Isabel também e demais pessoas. O programa acabou por hoje e a gente volta na próxima quarta-feira. Você agora na sequência o programa Minutos com Deus. Um abraço, muito obrigado. Saúde e paz e até quarta. Você acabou de ouvir o programa Cultura em Ação. Até o próximo programa. Na apresentação, poeta Manuel Silva. Voz da Assembleia de Deus de Madureira. Realização e apresentação, Pastor Menezes. Programa Voz da Assembleia de Deus de Madureira. A dor que estás sentindo vai passar, falta pouco. Tarde. Boa tarde, na paz do Senhor Jesus. Nós agora entramos com o programa Minutos com Deus, na voz da Assembleia de Deus. Você que está com o radinho ligado, o Manuel Silva, deixe ele ligado, porque agora nós vamos falar um pouquinho do programa da Palavra de Deus. Manuel Silva acabou de apresentar o seu programa e ele tem uma boa audiência. Eu sei que ele, muita gente gosta do programa dele. Então, Minutos com Deus, nós oramos e vamos pedir a você para entrar em oração. Senhor, abençoa a todos que estão vindo, a todos que estão nesse programa. Senhor, abençoa. De uma maneira especial, nós te louvamos e assim nós te agradecemos por o Senhor nos conceder mais uma oportunidade de estarmos aqui. Em nome de Jesus, eu quero lhe agradecer muitíssimamente. Senhor, abençoa todos que estão ouvindo o som dessa rádio. Nós oramos e assim te agradecemos. Amém. Eu quero, nesse momento, oferecer esse hino a todos aqui em Vila Nova, a sogra do Paulo, Dona Cecília, né? A sogra do Paulo, a Dona Cecília, gosta de ouvir os programas evangélicos. E também aos irmãos ali de São Julião, Campo Grande, Serra Velha, São João Batista e os irmãos aqui de Alegrete, todos que ouviu na Rádio FM Vila Nova. É uma rádio diferente. Nós estamos 9446-0506, você pode ligar e pedir o seu hino. Nós estaremos aqui até as 2h30. Vamos, neste momento, ler a palavra de Deus e depois ouvir o hino. Não? Então vamos ouvir algum hino. Espírito Santo já se move em nós, já se move em nós, ungidos do Senhor. É o pastor juntando ovelhas para esse avivamento, é o sinal dos tempos, novo Pentecoste, é o fogo santo do Consolador. Deixa queimar essa fogueira santa, porque esse fogo não se apaga. Essa fogueira tem o poder de Deus nesse lugar. Deixa queimar essa fogueira santa, porque esse fogo não se apagará. Essa fogueira tem o poder de Deus nesse lugar. A nossa arma é a oração. O poder de Deus, ele vai na frente em toda a sua glória. Ele é a vitória, eu sou o vencedor. E foi com oração que Elias pôde abençoar. acendendo o altar com fogo do Senhor. Deixa queimar essa fogueira santa, porque esse fogo não se apagará. Essa fogueira tem o poder de Deus, poder de Deus neste lugar. Deixa queimar essa fogueira santa, porque esse fogo não se apagará. Essa fogueira tem o poder de Deus neste lugar. De Deus, ele vai na frente, toda a sua glória, ele é a vitória, eu sou o vencedor. E foi com oração que Elias pôde abrir os céus, o fogo foi caindo, com poder do alto e acendendo o altar, com o fogo do Senhor. Deixa queimar essa fogueira santa, porque esse fogo não se apagará. Essa fogueira tem o poder de Deus neste lugar. Deixa queimar essa fogueira santa, porque esse fogo não se apagará. Essa fogueira tem o poder de Deus neste lugar. Deixa queimar essa fogueira santa, porque esse fogo não se apagará. Essa fogueira tem o poder de Deus neste lugar. Deixa queimar essa fogueira santa, porque esse fogo não se apagará. Essa fogueira tem Você que tem uma Bíblia na sua casa, faz dia que abriu, abra ela, Isaías 45, é 5 e 6, nós vamos ler, e você pode abrir a sua Bíblia em Isaías 45, 5 e 6, vamos ler. Glória a Deus, uma boa tarde a todos, a paz do Senhor a todos os irmãos, ouvintes, que Deus venha abençoar grandemente a vida de cada um que está nos ouvindo nessa tarde. Vamos estar lendo aqui Isaías capítulo 45, versículos 5 e 6, que diz assim: Eu sou o Senhor e não há outro, fora de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu me não conheças, para que se saiba desde o nascente do sol e desde o poente que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Amém. Muito bem. Nós vemos aí a palavra de Deus. Deus, não, fora dele não há outro. Fique sabendo disso. Fora de Deus não tem outro. Não tem santo no céu que cubra o poder de Deus. Nós observamos as suas maravilhas na natureza. Nós podemos observar que as nuvens podem ser grossas como for, não cai. O trovão pode ser grande como for, ele também não desmancha nada na terra. E tudo isso é o poder de Deus. Nós observamos que nós estamos aqui no planeta Terra flutuando. Nós não estamos embaixo da Terra, não tem nada, só tem a Terra. Então você entende quanto Deus é poderoso, e fora dele não há outro Deus, só ele é Deus. Então nós vamos ouvir mais um hino, e eu quero oferecer a Manuel Silva, acabou de sair, a Paulo, que está aqui conosco, que é o nosso sinoplasta, é o técnico dessa rádio, e a todos os ouvintes que ouvem através da rádio FM, Vila Nova FM. É uma rádio diferente, uma rádio que nós temos aqui em Vila Nova. Vamos ouvir. Nestes dias de desespero, incerteza e medo há. Em uma salvação eu creio, creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Creio em ti. Mas agora vamos ler a palavra de Deus, meditar um pouquinho. Glória a Deus. Antes de nós lermos aqui, quero, você pode abrir a sua Bíblia aí em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Antes de nós entrarmos aqui, eu quero mandar um alô a todos os nossos vizinhos ali, Helenilda, a Elisete. É todos que estão nos ouvindo ali na nossa vizinhança ali. Só lembrando que hoje nós temos culto também, às 19 horas, estamos ali, culto de pregação da palavra de Deus. Você é o nosso convidado para estar ali juntamente conosco. Então vamos ler aqui em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que diz assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, amigo ouvinte, está aqui, né, o Senhor falando aqui com o seu povo, neste versículo aqui, 2 Crônicas 7, 14. Depois que Salomão construiu o templo do Senhor, né? Se você for ler aqui a partir do versículo 10, que Salomão tinha acabado de fazer a casa do Senhor, acabado de construir a casa do Senhor. Então, Deus está aqui falando com o seu povo, né? E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, né? Então, se você é povo de Deus, você chama pelo nome de Deus, né? Então, ele está dizendo aqui, se humilhar. Então, é a primeira coisa que a pessoa que reconhece Deus como soberano, Deus como dono de tudo nesta terra, Deus como criador deste mundo, é se humilhar. Nós temos que estar nos humilhando. A Bíblia diz, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, que a seu tempo ele vos exaltará. Né? Então, nós temos que estar se humilhando debaixo da potente mão de Deus, reconhecendo essa humilhação aqui, reconhecendo Deus como soberano, reconhecendo Deus como o tudo na sua vida. Né? Que você sem Deus não é nada. Deus sem você, ele continua sendo Deus. Agora, você sem Deus não é nada. Né? Davi mesmo disse que nós não passamos de trapos, não passamos de nada diante do Senhor. Né? Tiago vem dizer que a vida é como um vapor, que logo se aparece e daqui a pouco desaparece. Então, nós não somos nada diante de Deus. Então, esse humilhar aqui é reconhecer a onipotência de Deus, reconhecer Deus como o topo de tudo em nossas vidas. Então, o Senhor está falando aqui, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, então nós temos que estar orando, nós temos que estar clamando ao Senhor, nós temos que estar pedindo ao Senhor, né? Falando com Ele o tempo todo, como Ele diz lá para Josué, que não era para se apartar o livro dessa lei, não era para estar o tempo todo falando, o tempo todo ensinando as crianças, ensinando a todo mundo o livro desta lei. Então, o livro aqui é a palavra de Deus. Então, nós temos que estar clamando, temos que estar sempre pedindo ao Senhor. Não é, isso não significa que nós temos que estar o tempo todo de joelho orando, não. Temos que estar o tempo todo em oração, de joelhos perante o Senhor, não. Mas temos que estar falando com o Senhor em pensamentos. Você pode estar dirigindo, mas falando com o Senhor em pensamentos. Você pode estar na sua casa fazendo o seu almoço ou o seu jantar, mas falando com o Senhor em pensamento, lavando a sua roupa, a sua louça, mas está falando com o Senhor em pensamento, né? Então, em todo tempo é isso. Temos que estar com o pensamento no Senhor, orando, clamando a Ele, se humilhando, como diz aqui, né? E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, né? Buscar a face do Senhor é estar de joelhos em oração. Aí você tem que estar com o seu joelho dobrado em oração, buscando a face do Senhor, se humilhando, orando, buscando a face do Senhor. Você pode estar fazendo isso antes de deitar à noite, dobrando o seu joelho, buscando ao Senhor, reconhecendo Ele como o senhorio deste mundo, como o senhorio da sua vida, como soberano, como o Criador deste mundo, como Deus, como Ele é Deus dos deuses, intitulado Deus dos deuses, né? Então, acima de Deus não há outro. Não há outro Deus acima do Senhor, como lemos aqui no capítulo de Isaías, o capítulo 45, e o versículo 5, que diz assim, eu sou o Senhor e não há outro, fora de mim não há Deus, eu te cingirei, ainda que tu não me conheças. Então, não há outro Deus acima do Senhor, não há outro Deus acima de Deus não há outro, onipotente, onipresente, onisciente, só a Ele. Pode todas as coisas, Deus. Então, o Senhor está aqui falando com o seu povo. Ó, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, aí o Senhor fala, e se converter dos seus maus caminhos, ainda tem isso ainda, que nós temos que se converter dos maus caminhos, né? A Bíblia diz que o homem perverso deixa o seu caminho e siga ao Senhor. Então, nós temos que nos converter dos maus caminhos, das coisas más, das atitudes mal que o homem comete, né? Então, o Senhor fala com o seu povo. Então, eu ouvirei dos céus, né? O Senhor promete aqui que vai estar ouvindo a sua oração, vai estar ouvindo o seu clamor. E perdoarei os seus pecados, que o Senhor vai perdoar os pecados, mas e sararei a sua terra. Essa terra aqui, muitas das vezes, é a nossa terra corpo, a nossa terra aqui, o nosso corpo material, né? Mas pode ser também a terra também em si mesmo, porque muitas das vezes nós estamos precisando que essa terra aqui que nós pisamos seja sarada também, né? Porque Deus, para essa terra produzir, Deus que tem que mandar o quê? A chuva, né? Deus tem que mandar o sol. Então, se não houver chuva e sol, ela não produz, né? E a nossa terra, corpo humano também, nós temos que ter a saúde para que ela venha ser sarada, para que ela venha... como é que diz? A gente venha ter saúde. Então, nós precisamos dessa cura, né? Precisamos que essa terra seja sarada, tanto a terra como o nosso corpo humano, como a terra mesmo em que nós pisamos. Então, está aqui, como que diz, a receita. Deus tem deixado a receita, né? Neste manual aqui da vida, como a palavra de Deus também é chamada, que a Bíblia é o manual do ser humano. Está aqui, Deus deixou, fez o ser humano e deu o manual, que é a Bíblia. Ó, está aqui o manual, está aqui a bula, como que nos remédios tem a bula. Então, a bula do ser humano está aqui, é a Bíblia, né? Então, o Senhor falou assim, ó, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, no versículo 15 diz assim, agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Então, quando Salomão terminou aquele templo ali, então o Senhor falou essas palavras aqui, né, que ia ouvir as orações, né, ia perdoar os pecados, ia sarar a terra. Então, amigo ouvinte, você precisa estar fazendo isso aqui, você precisa estar se humilhando, estar orando e estar buscando a face do Senhor e se convertendo dos seus maus caminhos. Se você faz aquilo que não é bom aos olhos de Deus, aquilo que não agrada a Deus, então comece a se converter dos seus maus caminhos. Comece a fazer coisas boas. Comece a fazer aquilo que agrada ao Senhor, para que o Senhor venha sarar a sua terra, para que o Senhor venha perdoar os seus pecados, né? Então, essa é a palavra que eu deixo para os ouvintes nessa tarde, que você possa estar seguindo essa receita que o Senhor deixou aqui em 2 Crônicas, capítulo 7, o versículo 14. Então, essa é a palavra que eu deixo para os ouvintes nessa tarde. Só lembrando que hoje temos culto ali na nossa residência, ponto pregação, às 19 horas. Você é o nosso convidado. Ouvimos aí a palavra de Deus e nós queremos mandar um alô aí para Alencar da Construção, ali na Avenida. Também os irmãos lá de São Paulo. Sempre liga, estamos mandando um alô para as irmãs. Como é o nome da irmã? Irmã Josinete e demais irmãos que ali nos ouvem. Nós ouvimos a palavra de Deus agora e nesse momento nós vamos ouvir um hino e vamos orar primeiro, encerrando o programa. Por hoje nós encerramos o programa Hoje é quarta-feira, dia 11, hoje é quinta-feira, dia 11 de maio. Domingo é dia das mães, mas nós temos ainda sábado, programa de sábado, e nós mandamos um alô para as mães. Nós vamos orar. Senhor nosso Deus, queremos agradecer por essa oportunidade, pela tua palavra, pelo tudo que nós já falamos aqui. Senhor, abençoa grandemente aos que ouviram, dá graça a cada um dos teus filhos, pois nós te agradecemos em nome de Jesus. Senhor, abençoa grandemente a todos. Nós vamos ouvir agora o hino. Bendito. mal entendido. Alô, galera de Campo Grande do Piauí, vem aí a super inauguração do Clube do Cícero Promoções. Será sexta-feira, dia 12 de maio, a partir das 21 horas. O Clube do Cícero Promoções está localizado no bairro Coab, Campo Grande do Piauí. A animação ficará por conta de Paulo de Tássio e Dadá dos Teclados. Eu ocupado de novo, eu tô cansado de insistir. Patrocinadores: Mercadinho Brito no quilômetro 80, Mercantil Araújo, GG Construções, Vereadora Leda, Nonato das Bebidas, Bibi do Mel, GG Bar, Deusim Motos, Carmen Lúcia Cosméticos, Penha Cosméticos, Lena do Bar, Lúcia do Bar, Logênio Som Automotivo, Salão Bigode Fino, Madeireira FP, Bar do Miguel em Urupeu, Posto HS, ML Celular, Tony Celular, Chácara do Lino, Posto AG, Autopeças Pai e Filho, Nara Modas, Farmácia Boa Viagem no quilômetro 87, e Fagner e Nascimento Eventos e ainda Estúdio MS. Sexta-feira, 12 de maio, às 21 horas, a inauguração do Clube do Cícero Promoções na Coab, em Campo Grande do Piauí. Lembramos a todos, haverá distribuição de brindes para as mães entre os presentes nesta grande festa. Realização Cícero Promoções. Te ligo até amanhecer. E aí, mano, que corte de cabelo diferente! Aí, gostou? Vai na Barbearia WB. Cortes em vários estilos e um ambiente top para você que gosta de andar no estilo. Tá aí, dei valor? Vou lá agora! Barbearia WB, em Vila Nova, quilômetro 87. WhatsApp 89-99439-3431. Convite. A Prefeitura Municipal de Vila Nova do Piauí, em nome do prefeito Belim Leal, junto a todas as secretarias e todos os vereadores que compõem a administração municipal, tem a honra de convidar todas as mães do município para participarem de uma festa especial em homenagem ao seu dia. Durante a programação, servirão um jantar e terão entrega de lembrancinhas e sorteio de brindes. Música ao vivo com JP e Diene Santos. Especial, mãe. Lembrando que os transportes escolares irão fazer as rotas normalmente. Abaixado, a São João Batista e Cacimbas, São José e Caninhas. Seu celular quebrou, deu algum problema? CCCEL, acessórios e assistência técnica. Aqui na CCCEL, trabalhamos com a troca de tela, troca de bateria, troca de módulo, remoção conta do Google, reparo no software, reparo em placa, troca de conector de carga. Aqui a gente não te deixa na mão. Paciência tem limite. A CCCEL é a solução. WhatsApp 89-988-25-3709 ou 89-988-22-4274, Vila Nova, Piauí. Organização Caleb Carvalho. No mês das mães, Armazém do Povo, você encontra as melhores ofertas com descontos especiais. Escova secadora Mundial 3 em 1, seca, alisa e modela por somente R$ 189,00 à vista ou 6 parcelinhas de R$ 39,00 mensais. Fogão Atlas, 5 queimadores, acendimento automático por apenas R$ 1.199,00 à vista ou 12 vezes de R$ 119,00 mensais. Liquidificador Arno, 2 velocidades, 550 watts de potência por somente R$ 139,00 à vista ou 6 parcelinhas de R$ 29,00 mensais. Armário de cozinha em aço, 6 portas e uma gaveta por apenas R$ 899,00 ou 12 vezes de R$ 89,00 mensais sem entrada. Mês das Mães Armazém do Povo. Primeiro lugar em móveis e eletrodomésticos. Refrigerador Esmaltec Duplex 276 litros por apenas R$ 2.899,00 à vista ou 12 vezes de 289 mensais. Secador de cabelo Taife com 2.000 watts de potência por somente 299 à vista ou 6 parcelinhas de R$59. Jogo de sofá São Luís 2 e 3 lugares com almofadas decorativas por apenas R$999 à vista ou 12 vezes de 99 mensais sem entrada. Fritadeira sem óleo Air Fryer Arno com 4 litros de capacidade por somente R$599 à vista ou 12 vezes de R$59 mensais. Quer qualidade, preço baixo e facilidade? Então venha para o Armazém do Povo. Não fique de fora. Corre e aproveite. Armazém do Povo, primeiro lugar em móveis e eletrodomésticos. Uma rádio que toca o que você gosta. 14 horas e 36 minutos.